Salvador, 4007, está no gate número 8. Pronto para cópia, Rio de Janeiro, nível 380. A gente aguarde, aguarde cópia. Azul 4007, cópia. 07, prossiga. Autorizado RJ 380, Peruísque 50, decolagem da 10, direita, da El Diné 1198, 5526, transponder. 4007, transado destino Rio de Janeiro 380, via Peruísque 50. Série da El, transição Diné, pista 10, curva direita após menos 90 metros. 308-5526 no transponder. Está correto, azul, chame para acionamento pushback. Paulo, bom dia, Webjet 6749, senhor. Está no gate 6, apenas para confirmar, a pista 10 está liberada para decolagem? Afirmativo, está livre a pista, hoje não houve obras. Confirma o horário do seu voo, 6749. Chamado de Gauss fora, 0800, Zulu. Sente. Salvador, 4007, está pronto para o posicionamento, gate número 8. Autorizado, chame táxi. Tomara táxi 07. Motor 4007, operador táxi, 57 a bordo, 3 horas e meia, Campinas. Autorizado até o ponto de espera da 10, 1013 o ajuste, chame pronto para decolagem. Chama na pronta, no ponto de espera da 90, está autorizado o táxi, 4007. Torre Salvador, 4007, ponte espera da 90, pronto para decolagem. Autorizado, a linha em decolar, pista 10, vento calmo, azul 4007. A linha em decolar, pista 90, azul 4007. 4007, decolou aos 3398, tem um bom voo. 198, bom dia, Azul 4007. Controle, bom dia, Azul 4007, passando 1700. Bom dia, Azul 4007, contato do radar, vigilante sobre nível 380. Autorizado, direto de Diner. Ok, 380, direto de Diner, Azul 4007. Salvador, Porto Webjet 6700. 6700, Galeão, aguarde cópia. Chame Centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 1288, bom dia, Azul 4007. 6749, dona, escuta uma cópia? Web 6700, copia? 6700, autorizado 340, Galeão, Apesulu no 4, decola da pista 10, curva direita, da El, transição Bless. Controle 119.8, transponda 5534. Pronto, Mercedes. Salvador, bom dia, Web 6749 com a Golf 340 Guarulhos. Está autorizado 340 Guarulhos, Web 6749. Sua rota é a Peruísk 50, decola da pista 10, direita da El, transição Diné. 119.8 o controle e aciona 5532. Autorizado Guarulhos, São Paulo, nível 340, Aerovia Peruísque 50, decola da pista 10, curva direita da Eldiner. 198, controle de saída 5532. Web 6749, apenas confirmando apenas os 90 metros, senhor, impraticáveis da 10? Afirmativo, apenas 90 metros da cabeceira 10. Ok, muito obrigado.